dá jeito, meio gol. É amor demais, é amor demais. Você terminou com ele e tá chorando. Quer água com açúcar, ô, meu amor? E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que tem é só o meu amor. Que coincidência, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó? Você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor. Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor,